Eu não me sinto bem quando vejo você com outra pessoa. Chega a doer meu coração. Tentei me acostumar, já pedi pra voltar e ficar numa boa. Desencanei de azaração. Vê se acredita que eu mudei, quero uma chance agora. Deixa eu te provar que eu sou aquele cara do primeiro beijo. Se quiser, eu apago os meus contatos. Se quiser, eu paro de beber. Se quiser, troco os meus amigos por você. Você, yeah. Se quiser, vou morar em outra cidade. Se quiser, mudo de endereço, amor. E se vier comigo, não vai correr perigo de se arrepender. Dou essa em outra vida por você. Eu não me sinto bem quando vejo você com outra pessoa. Chega a doer meu coração, tentei me acostumar, já pedi pra voltar e ficar numa boa, desencanei de azaração. Vê se acredita que eu mudei, quero uma chance agora, deixa eu te provar que eu sou aquele cara do primeiro beijo. Troco os meus amigos por você, yeah, yeah. Se quiser,